Bolo em outro round, eu vejo como funciona. Acabou o registro, busco o telefone. Viva com a neurose, que dela cê não se esconde. Caminho solitário, aclamado por um bonde. A caminhada é longa, nada na minha conta. Pica tá moiado, baseado só de ponto. Nada na minha bolsa, espero que Deus me ouça. Erga a cabeça que serão apenas lágrimas em pousas. E essa ganância constante me fazendo mal. Me abençoou e me falou: filho, acredite que em breve cê lança até uma hand roll. Quem acreditou? Hoje eu só vejo caminhos de luz nos lugares que eu vou. Eu sempre vou na fé que é real, que se colhe tudo aquilo que se plantou. E esse meu ego de merda às vezes me fazendo mal. Mas olha essa porra, duvido que acho igual. Salvar quem salvou. Vou me lembrar de quem sempre lembrou. Sente esse flow, muito melhor do que todos que cê já foi lá e copiou. Jogo virou, senta e assiste a vitória do monstro que vocês criou. Cês são falsos, não vai ter views que faça seu som. Chega onde os meus já chegou. Eu vou voar pra muito longe do seu raio de alcance. Eu não sei como faço pra ficar tão distante. É que eu nunca esqueço que essa é a minha última chance, yeah. Só pra eu nunca esquecer que isso não é real, não. Mas daqui um tempo eu me torno imortal.